Meus amigos e meus irmãos, eu tenho escrito muita coisa sobre Apocalipse. Então eu disse aqui, Jesus a nós escolheu para abrir um caminho novo no mundo, espécie de humílimos abriá-las, a concretar o trajeto de miríades de espíritos prontos a descer e já estão descendo no extraordinário campo de pouso, religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para o definitivo estabelecimento na terra do reino de Jesus. Cumpre a todos nós construir um mundo novo, do novo mandamento. Eduardo Lindon viu o seu divino planejamento nas estrelas, por isso que ele falou que da América Latina sairia um domínio sem domínio, etc. É o novo mandamento, irmão Zaru explicou, é o amor. Bem-aventurados tornar-vos-eis se souberdes perseverar. Os últimos selos, aí eu vou entrar no Apocalipse direto, preste atenção. Os últimos selos são abertos. Vem aí o toque estremecedor das trombetas, anunciando-vos fatos políticos e fatos políticos guerreiros, até que, ao toque da sétima trombeta, sejam ouvidas no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E após a reverência dos 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus e que se prostraram sobre os seus rostos para adorá-lo, abre-se-á então o santuário divino que se acha no céu e será vista a arca do compromisso no seu santuário. E sobrevirão relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada de pedras. Meus irmãos, esse santuário que desce do céu à terra surge-nos na forma do templo da boa vontade. Eu vou parar para dar uma explicação. Querem ouvir? Já estamos no último selo. Nos momentos de meditação, nas madrugadas, no meu gabinete, isso me foi revelado. A gente começa a pensar no trabalho da religião de Deus. Começa a pensar no significado do templo da boa vontade. E ao ler o Apocalipse, com a proteção de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, dos membros da gloriosa falange de São Francisco de Assis, a nossa visão espiritual vai sendo aberta. Ora, eu vou ler aqui essa passagem do sexto selo, mas eu acho que eu tenho que começar cá na frente. Deixa eu ver aqui. no Jesus Está Chegando, número 12, eu escrevi: o Apocalipse e a Humanidade do Futuro. Circular aos homens e mulheres, jovens e crianças, da boa vontade de Deus. O item 4 é o seguinte: prestai agora atenção ao que em parte vos passo a revelar. O sexto selo foi aberto. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 12 a 17. Ele é terrível em seus efeitos na intimidade dos homens, porque trata das transformações de natureza espiritual, religiosa, principalmente. Nunca no Apocalipse um selo, uma trombeta, uma praga, os trovões, essas coisas todas, tempestades, nunca significam uma coisa só. Por quê? Não há um ato da vida de vocês, nem na minha vida, na vida de nenhum de nós, no corpo ou no espírito, que não tenha consequência. Não há um. O irmão Zarur, falando em São João de Meriti, na década de 70, diz: o que você fez quando tinha 15 anos, se lembra? 50 anos depois repercute na sua vida, flagrantemente, publicamente, mas antes já vem te consumindo o caráter. Que o remorso é o medicamento que Deus arranjou para nos curar das nossas mazelas morais e espirituais. Então ele queima, ele dói, mas vai curar você, porque você vai tomar atitude e vai corrigir o que você fez de mal. Senão você não vai corrigir, porque a tendência humana é mesmo deixar como está para ver como é que fica. Por isso é que às vezes eu sou até brutal nas minhas alocuções. Vou como um remédio forte, que vai doer, mas vai curar. E agora os tempos chegaram, os tempos são chegados, eles chegaram mesmo, os tempos vêm aí, não, já estão aí. Então os selos não são unicamente fatos de natureza espiritual, religiosa, tem consequência na política, consequência na filosofia, na ciência, na economia. Por exemplo, a ecologia. A economia sofre com a devastação ecológica, é claro. Porque a derrota da flora, da fauna, é a nossa derrota. E que é a nossa vida se não economia? Então os selos não são somente fatos religiosos e espirituais, que está tudo entrelaçado, são principalmente que eles atingem a natureza íntima do ser humano. Como as trombetas não são somente fatos políticos e políticos guerreiros, que tudo se entrelaça. Não diz lá o irmão Zarur: religião, ciência, filosofia e política, quatro aspectos da mesma verdade, que é Deus. Confúcio, quando lhe perguntaram qual é a grande lei que rege o universo, ele respondeu: reciprocidade. E é isso mesmo. Jesus diz adiante: a cada um será dado de acordo com o quê? Suas obras. Olha aí a reciprocidade, olha a consequência do que nós fizermos. Então tudo é entrelaçado. Não, eu fiz isso aqui escondido, ninguém está sabendo. Não está sabendo? Você está sabendo. Você está sabendo e sabe que isso é errado. Então por que que faz? Isso vai ter consequência. Enquanto o mundo interiormente se esfacela, sexto selo, até que se rompa exteriormente, ao toque das sete trombetas, também fatos políticos e fatos políticos guerreiros, é a significação das trombetas, os que se fizerem escolhidos pelo próprio esforço pessoal. Sim, porque Deus não tem privilegiados. Então não se queixe amanhã se a vida de vocês degringolar. Estarão recebendo de acordo com as suas obras. Realizem boas obras, é o segredo da vitória pessoal. No final do ciclo, eu digo no Brasil e Apocalipse, segredo da salvação no final dos tempos. São os nossos atos, as nossas obras. Os que compreenderem isso alcançarão a visão espiritual dos glorificados. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Ao seu tempo, e vem breve, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol inclemente, nem ardor algum, pois o Cordeiro de Deus, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará toda a lágrima dos olhos. Apocalipse, capítulo 7, versículos 16 e 17. Meus irmãos e amigos, não deveis brincar com tais coisas. Neste interregno, neste intervalo, entre o sexto selo, capítulo 6, e o sétimo, capítulo 8, observe que há um intervalo entre o sexto selo e o sétimo. Tem um capítulo 7, há uma coisa que se dá no meio. Prestem atenção que isso tem a ver com a vida de vocês, hein? Não deveis brincar com tais coisas. Vocês estão devidamente atentos porque eu vou dizer agora? Não deveis brincar com tais coisas. Neste intervalo entre o sexto selo e o sétimo, há uma coisa que se dá no meio. Que dá passagem ao toque das sete trombetas, como pudestes ver, acontecerá nesse capítulo intermediário. Entre o sexto selo e o sétimo selo. O sexto está no capítulo sexto e o sétimo está no capítulo oitavo. O sétimo capítulo, nele ocorrerá a selagem. Apocalipse, capítulo sétimo, versículo terceiro. A selagem daqueles que, nas lutas dos milênios das encarnações sucessivas, fizeram por merecer tal privilégio. Os legionários vieram ao mundo hoje se completar. E agora? Quer dizer, falta só isso, para merecer entrar na Terra como planeta de regeneração. Mas a vida nada concede de graça. Ainda bem que ela nada concede de graça. Porque o fácil chega mais facilmente e mais facilmente se vai. O que chega fácil, fácil se vai. Não fica, não cria raízes, se perde. Quem valoriza o que alcança sem esforço. Acaba entediado. E o tédio agora será abismal. Será aquele spleen dos ingleses, o tedium vitae dos latinos. Ah, estou enjoado. Por isso que a humanidade está se danando toda, porque ela só está querendo coisas materiais, está ficando cheia, está vindo tudo fácil. Por isso o legionário, mesmo que esteja lá, não sei onde, Deus o colocou ali para ele brilhar, fazer ali brilhar uma luz. A hora é esta. E vós tendes consciência disso. Já vos disse que da mesma forma como se deu o apressamento do progresso material dos povos nestes últimos 50 anos, dar-se-á agora a precipitação dos acontecimentos que farão maduro para a glória ou para a dor o espírito humano. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. A inauguração do Templo da Boa Vontade é ato primordial dessa selagem divina que está ocorrendo agora, porque a família legionária compenetra-se cada vez mais de sua responsabilidade neste final de ciclo. Bem-aventurados os que lá estiverem, ou que, de uma forma ou de outra, permaneçam ligados ao Templo da Boa Vontade para todo sempre, de forma a atravessar o período do sétimo selo, o silêncio no céu por meia hora, e em seguida, ao tocar das sete trombetas dos sete anjos apocalípticos. Quem confia em Jesus? Vamos em frente, por quê? Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações. Para sempre.